viagem pelo interior da mente de Haruomi Osono, mestre samurai. Be a good sportsman. Corren como tú, tú, tú, por la calle sin parar. Como tú, tú, tú, Tokyo Rush, todo Rush, Tokyo Rush, siempre más, más, más, Tokyo Rush. Mejor de vacaciones a Honolulu. Twist, twist, bailando por el. Próximo Oriente, interpretando as canções mais originais. Tanto everything. confessar que to find the What a silent lagoon. Thank you. つか見たあのファンタジー追えば行き着くところ桟橋ここは住めば都の大都市明日も抜けられない島国桟橋からあの異国の船に飛び乗って Adios farewell 女のように見据える街の日にキスしてバイバイバイバイグッバイ蜃気楼払いそう溶けるリアリティ Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Milk Pinto, com a música de Haruomi Osono, interpretada por Toatei and Natural Calamity, Yukihiro Takahashi, Mika Box and Ayako Takato, Taeko Onuki, Senhor Coconut, Cornelius and Ryuichi Sakamoto, Yanokami, Motoya Hamaguchi e ainda M. Sally and Pancake. The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England, London, Chapamani. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Yes.